Top 5, que é que eu começo o top 5. O convidado começa com top 5, que gacha. Vamos lá, eu não sei falar japonês, então não vou saber falar o nome dos personagens direito, nem o nome dos animes. Beleza. Então, por favor, não me massacre. Só comentando já, o melhor personagem mais engraçado é o Kigashi, que vai tentar ler os nomes agora. Peraí. Tá, é o Keisuke Sage, do Ikiteru Futari, eu acho que é o mais engraçado, assim, que eu já... Que eu já vi, é meio que. É muito idiota, né? Mas eu gosto muito de personagens idiotas, eu gosto de histórias idiotas também, né? Então. Ah, isso aí. Vocês já assistiram, pelo menos? Eu já ouvi falar. É, e a Luana não viu. O quê? Então o anime. Mas, assim, se a Luana não viu, o anime é desconhecido. O anime não é desconhecido. O meu segundo é o Oi Kintaro, do Golden Boy. Ah, eu esse eu conheço. Esse anime é desconhecido. Ela se identificou. Não é desconhecido, não. Não é. Pra mim é desconhecido. Não. Eu conheço. Pra mim também. É muito engraçado, vocês têm que assistir, porque é muito engraçado. É meio sem noção, como eu falei, mas... Tá. Terceiro personagem que eu mais gosto, assim, que eu acho mais engraçado é o... Miraldo, Pokémon? Ah, mano, falou tudo, tá aqui, ó, é foda. Miau, isso aí! Ah, não, é mais bolinho, desculpa. Eu só sei fazer voz de bolinho. Eu acho muito bizarro, tipo um gato, tá ligado? Tipo, conversar, é engraçado. O quarto, pra mim, é o Goku, do Dragon Ball. Ah, o Goku é uma comédia, ele é foda. É muito engraçado, muito, muito, muito. Assim, eu assisti Dragon Ball Z, GT e caramba, mas, meu, ninguém é igual o Goku da primeira do Dragon Ball, assim, ele, sabe? Ah, ele é muito legal, ele é bobo, é que uma criança com poder. Tá, demais, demais. Polêmica aqui, eu não gosto de Dragon Ball, eu só gosto da primeira temporada. Então, mas é exatamente, a primeira temporada é mais engraçada, pra mim, calma. Ai, não, mas a gente comentar uma cena muito legal do Dragon Ball, quando ele é nessa fase que o Gás tá comentando, o Ninja Púrpura, quando ele usa o bastão mágico Ninja Púrpura. Quem não lembra daquela cena que é muito boa, gente, foi muito divertido, quase matei rindo. Depois não, teve acho que o Dragon Ball também teve aquele Super Saiyan Man, né? Que era engraçado. Ah, não, Super Saiyan Man é foda. Só que esse já é do GT, não é? Ah, mas não. Isso é, isso é do. Acho que é do Z, né? É do Z. É do Z? Ah, é do Z. Já tá, é. E o meu quinto. Ai, olha, é a única mulher, inclusive. Opa! É a Misato Katsuragi do Evangelion. Eu acho ela muito engraçada. Ah, vocês já assistiram. É a russa aquela, não é? Não, é aquela. É a. É que vai buscar o Shinji. Ah. Peraí, qual? A russa? Não, é Misato Katsuragi. Fala aí do cabelo dela. Preto. Ah, tá, sei de quem você tá falando. Ah, já sei quem é. Tá, já sei quem é. Ok. E aí, esse é o meu top 5 de personagens mais engraçados. Um segundo. Ok, eu vou fazer de baixo pra cima. Uhum. Quinto lugar eu coloco a Haruhi de Ouran Host Club, uma coisa, eu não sei. Ouran High School Host Club. Exato. Nossa. Eu assisti. Ela tem um jeito meio parado, meio desligado, e isso às vezes deixa ela muito engraçada. Às vezes ela fala uma coisa pra não ofender, peraí, ofendendo. Mas e a Heng? Tem a Heng, não é? Tem a Heng. A Heng é super engraçada, ela do nada brota do chão. Aquela mina é louca. Ela fugiu. Mas prossiga. Em quarto lugar eu... Desculpa, vou ter que colocar outro personagem de Ouran, que é o Tamaki. O Temaki? Tamaki, eu não sei o nome. Ah, eu pensei que era de comer. Continua. Não, Tamaki. Ele é aquele jeito de príncipe, só que às vezes ele acaba se atrapalhando com as coisas de plebeu, assim, da Haruhi. Nossa. Agora mais um de Ouran High School, Fast Club. Só que não. Em terceiro lugar, o Yusuke Urameshi, de Yu Yu Hakusho. Ai, não, mano. Putz, pode crer, meu. Esse devia estar na minha lista. É, isso que eu vou te falar, né? Aquele jeito de malandro dele. Nossa, muito engraçado. E em segundo lugar, o Kamina de Tende Tapa Gurenlangan. E em primeiro lugar, eu coloco o Shinja de Durarararara. É o Durarararara, que eu não sei. Eu não consigo falar. Não tem motivo pra gostar dele, eu só acho ele engraçado, não sei o motivo. Nossa. Tá, agora é você, Tami. Aika, desculpa, Aika. Pelo amor de Deus, Aika, mandou. Odeio que me chamem de Tami, de boa. A minha lista... a colega que comentou o Yusuke, né? Mas eu comento com a Abra, o inimigo fatal de Yusuke no Yoke Show. Ele é muito viagem, muito idiota. Panaca, é um inimigo, só que não o ideal do anime, que traz mais risadas do que... Na verdade, nem é levado como inimigo de verdade do Yusuke, desde o início do anime. Ele é mais melhor amigo do Yusuke. Ele é mais melhor amigo, exatamente, né? Depois eu coloco... Dark Schneider, do anime Bastard, como eu comentei no primeiro podcast, aquele desenho é muito bom, aquele anime é muito bom, porque ele é muito imbecil, muito convencido, muito metido, e isso dá aquele tchan de personagem idiota do anime. Tanto que ele nos episódios, num dos últimos episódios, ele dá com um vampiro crente de que tinha derrotado ele, foi rir daquela risada maléfica, quando nada parece Dark Star fez ele rindo, debochando dele. Então foi ele é muito engraçado, e isso marca bastante o personagem. Eu coloco também... eu acho que na minha lista eu também vou colocar o Goku. Eu tô obrigada a colocar o Goku porque ele é muito legal, ele é muito divertido. Porque na primeira fase, a inocência dele faz ele se tornar muito divertido. Exatamente. O mestre Kami pede pra ele levar uma moça bonita pra ele. Mas como o Goku, moça bonita, não tem como ele saber, não sabe o que é uma moça bonita, ele leva uma moça de não sei quantos quilos, o mestre Kami. O Messi Kami não tem nada com ele, então não sei como não botar algo na lista. Em quarto lugar, eu vou ter que colocar o Jakotsu, do Inuyasha, que é o personagem do Exército 7, é o mais ligado ao irmão mais velho, e ele é, como eu vou dizer, ele não é meio, é totalmente yaoi e apaixonado pelo Inuyasha, então tem cenas que ele se joga expondo o Inuyasha e matava rindo. Yaoi. Deixa eu ver o meu último personagem engraçado. Ele não é engraçado, ele é interessante, mas eu acho ele engraçado por ter cara de idiota. O L do Death Note. Eu acho ele. Ele tem cara de idiota. Não é engraçado, né? É engraçado. Por causa que ele briga com o moranguinho e faz um monte de coisa tensa no meio do anime. Vai lá, bonito. Nossa, eu não sei, ó, vai, eu vou falar os personagens. O Goku é óbvio. Deixa eu ver, Naruto, eu já ri muito com o Naruto. O Tsuna do Katekyo Hitman Reborn. Oh. Não conheço. Deixa eu ver, tem o... Deixa eu ver... O Keroberos, o Sakura Card Captor. Então, não me vem nenhum agora, eu não fiz a lista, então eu tô falando. E o último, mas não menos importante, o Pikachu, porque ele não tira a pica da boca. Agora a Sakura. Sakura pode falar. Sakura. Bom, tem o Sebastião, do Crush Sujo. Eu acho ele muito gostoso. E o Yuki, que ele é um cagão. Deixa eu ver, tem também a Icarus, de Surama do Shimano. Você só gosta dela porque ela tá cheitão. Para com isso. Cara, é isso mesmo. Mas porque ela é muito linda, diva, perfeita. E tem tantos. É isso. Mas uma coisa que eu não sei se eu deveria comentar. Eu acho que se ela tivesse 6 peitos seria melhor. Hã? Uma piada que eu usava com a Sakura muito tempo atrás. Pelo menos sutiã, né? Ah, não sei. Oi? Antes que todos saiam, eu quero mandar beijo. Posso mandar beijo? Pode, à vontade. Eu quero mandar beijo pra minha mãe. Oh, meu pai. Que bonito. Pro meu sobrinho, que até agora há pouco ele estava assistindo o Bleach, que o sobrinho ia me dar. Que orgulho, hein? Também um beijo pro meu cachorro, pros meus gatos. Pra minha avó, pro meu avô, meus tios, essas coisas. Um beijo também pra vocês. Não, eu quero mandar um beijo pra Hanna. Hanna Kami, minha diva linda, que está falando agora comigo. Me chamando de amor da minha vida. Deixa eu ver também pro Luiz, que acho que com certeza ele vai escutar. E pro meu titio Lolicon. Te amo, beijo. E também falar pro Vice que quando ele vier pra cá, eu vou apertar a bunda dele e não dou ele. Pronto. Um beijo também pra pessoa que está presente aí. É, pro Márcio mesmo, né? Muito obrigado, você também. Nossa, revelou a identidade secreta. Não pode. É, mas tu no meu perfil, pô. Ah, é, né? E quem está escutando? E quem está escutando isso? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, quem está escutando isso? Gente, eu tô emocionado. Deus me adicionou. Ele me adicionou no Skype. Deus me adicionou no Skype. Acho que tu vai te arrepender de ter feito isso. Eu bloqueio depois. Que amor. Não, primeiro, ou eu não vou falar com você, ou eu vou falar de vez em quando. Droga. Agora só tem que tirar fotos, assinar 100 fotos com autógrafos e desuntar seu corpo em óleo e... as garotas. Oi? Você quer um bolinho, caramba. Rapidão, gente, eu vou ter que sair aqui. Tá, Luana, então se despeça. Se despida, olha isso. Vai. Dê tchau. Beijinho. Abração pra vocês aí. Tchau, Lu. Beijo na bunda. A tua bunda também. Da Lu. Tchau. Bye. Ah, só uma coisa que eu gostaria de dizer. Na última podcast a gente falou sobre tretas. E com aquela podcast deu tretas. Então, eu só queria falar uma coisa. Tudo que a gente falou, a gente não pesquisou antes de falar. Foram boatos, um ouviu, o outro ouviu. Assim, a gente falou sobre a briga que deu, sobre uma pessoa ter copiado a fic de outra. Aí a pessoa que copiou não foi banida, e a pessoa que foi copiada foi banida. Lembra. E aí eu dei minha opinião, eu não sabia do assunto, eu não sabia de nada. Eu dei minha opinião sabendo os fatos que me mostraram. Então eu queria dizer que eu só falei o que me foi mostrado e dei a minha opinião com base nisso. Eu não sabia de nada e eu queria dizer que eu não tomo partido de nenhum lado na história real, entendeu? Então saibam que isso daqui que a gente faz é só pra vocês saberem mais sobre o ar e pra vocês se divertirem ouvindo, entendeu? Então não fiquem estressados com o podcast. Eu falei, eu participei, então eu tenho certeza do que eu disse. Eu tô falando assim. Aliás, quem é o dono do site? É você mesmo? Ué, como assim? Você que hosta, você que programa, você que cuida, certo? É, mas eu sou o dono do site. Então você é o dono. Ah, sim, mas é... Mas tem a galera, né, meu? Tem os administradores, tem o pessoal que ajuda, né? Tipo, Sem a galera, tipo, não tem site, entendeu? Não, mas... Eu sozinho não consigo manter nada. Mas na ponta da pirâmide, pra poder manter a estrutura... Ah, sim, não, é. É tu. Ai, que fofo. Bolinho. Calma aí. Eu acho melhor você se desculpar com o Matheus. Eu também acho. Eu vou ligar pra ele agora. Ah, não vou poder ligar pra ele. Eu vou mandar uma mensagem. Não, você tem razão, Sakura. Eu vou pedir desculpas pra ele. Eu tô até me sentindo mal agora. É porque na hora que ele entrou, eu falei pra ele sair, porque tava dando muito barulho e ele ficou chateado. Você lembra do outro podcast que ele tava chateado por ele não poder participar? E hoje eu mandei ele sair, assim, porque ele que me chamou pro podcast. Realmente foi uma mancada muito grande. Mesmo. Então pede desculpas aí. É, isso aí. E vou deixar essa parte do podcast pra mostrar tua solidariedade e teu peso na consciência. Nossa, tá bom. Tá bom, então vou começar a pedir desculpas pra todo mundo. desculpa, Lolicon, por eu ficar te chamando de Xoxota Con. Meu Deus! Desculpa, Nami, por eu ter falado mais com você, mesmo você vindo falar comigo. Desculpa, sei lá, quem mais eu tenho que pedir desculpa? Tá puxando pesado fundo, mano. Uma amiga que eu não falo há muito tempo, que eu sinto falta dela, mas enfim, ela não quer me ver nem pintado de ouro. Se ela tá ouvindo isso, ela sabe quem ela é. Não vou revelar nomes porque ela não gosta que eu fale o nome dela e nem que eu faça, torne as coisas públicas, enfim. Hein? E deixa eu ver quem mais. Eu peço desculpa pra minha mãe por eu ser alto demais e tá atrapalhando ela dormir. É, eu tenho que pedir desculpa pra tanta gente, se você souber. Eu tenho um tchauzinho bonitinho, que tá gravando bonitinho. Esse foi o podcast número 4, com a presença da... quase não presença da Sakura 1103, que tá meio... ela é stalker, tipo stalker, mais stalker do que a Lu. Ela é uma stalker, é nível 3. Nível 3? Mais um pouco, ela chega no 4. Tipo vai, tá quase vai já. A gente teve a presença do Kigashi, que tirou várias dúvidas da gente quanto ao site, que a gente tinha, eu tinha muito... Nosso super... Nosso Deus! Nosso Deus, o super popstar Kigashi! Né? Poxa, brigadão, pessoal, legal pra caramba a iniciativa. Assim, pô, achei super legal poder falar um pouco também, né, da Unianimes todo. E vamos que vamos, né? Aí também mostrar que o Kigashi não morde, né, gente? Ele conversa, ele brinca, podem ver que ele interagiu bem com a gente. Você viu? Não pense que ele é que ele tá melhor que Jesus. Ele tá melhor que Jesus, ele perdoou. Exatamente, viu? Meu, a galera tem um medo de mim, meu, não sei porquê. Exatamente, mano. Olha o tempo. Deus. Olha só. Olha só, quem te vê, você é onipresente, onisciente, você aparece, você bane meio mundo. Porra, você resolveu o problema lá do chat em 5 minutos depois do que eu te disse. Pô, depois pulverizou o Matheus sumiu, nunca mais voltou. Caiu um raio na cabeça dele e você fala que não é pra ter medo. Ah, tá. Mas aí, é medo. Tanto que se eu fizer alguma coisa errada no site, eu acho importante não ficar espalhando essa coisa. Avisa, tipo. Eu acho isso muito importante. É, eu tenho, né? Né? Que nem o Boninho fez agora. Ah, tem um bug, então ele comprou o bug. E o Kikashi resolveu agora, no mesmo tempo, o bug. Muito legal isso. Ele tava ali conversando com a gente e resolvendo o problema. É porque aí depois também a galera vai escutar o podcast, o tanto de fanfic que a galera vai postar naquele chat lá. É verdade, ter arrumado agora mesmo. Cara. Eu já fiz isso tantas vezes, tipo, coloquei uma parte grande da fanfic de 3 parágrafos, que eu colocava assim, para ver na íntegra, entre no site, que eu colocava o link. Aí todo mundo ficava tipo, ô, como você fez isso, meus poderes de ADM. Ah, ela fez. Nossa, ele vai me banir agora. Eu passei por alguém da administração. Falsidade de elogio. Ai, cara. Falsidade de elogio. Mas enfim, você quer deixar algum recado, Kigashi? Não, eu aposei de um bug, tava zoando. Já dei um recado, já dei tchau pra todo mundo, muito obrigado. Kigashi, muito obrigado, estamos muito agradecidos por você ter amado nosso podcast, ter feito uma capa com um bolinho, que eu amei, e tipo, não, mas sério, é ótimo, porque a gente pôde conhecer a pessoa que criou tudo, né? Ah, bacana, vocês podiam me convidar mais, né, se eu tiver um tempo, quem sabe... Manda agora que diz que pode participar. Não, que isso, cara. Já é. Ó, se um dia você. Quando você estiver livre, você pode falar com a gente. Se a gente for gravar ou estiver pensando em gravar, a gente já começa a gravar agora, no momento. E não, começa não, a bater um papo, tá descontraído. Nem precisa ser podcast. Nem precisa ser podcast. Uhum. Se você quiser passar informação. A gente grava. Pessoal também. Ah, vai ter uma atualização disso. Fiquem ligados. Quiser fazer isso. É, eu mando pra vocês, eu mando uma notícia, falo alguma coisa que vai acontecer e tal. Isso, já... pode deixar que a gente manda um recado pessoal também, nem se preocupa. Legal. Até vou claro, cara. E aí, a gente quer descansar, a gente achou que coitado do Kigashi hoje, o bolinho já pediu até desculpa à mãe dele, coisa que eu tô impressionada. A Uchi quase morreu com a mãe dela de novo. A Sakura 1103 falou tudo que tinha pra falar. Então, vamos agradecer a quem apareceu. Agradecer novamente a quem vai se prestar a escutar o podcast de novo. Muito obrigada. Beijo. Beijo.